That's a bingo. Começa agora Omelete Nuts. Ah, meu Deus do céu! Ai, eu não estou acreditando! Ai, tira a mão daí! Ai, que gostoso! Ai, que delícia! O Omelete Nights está de volta! Ai, que beleza! Depois! Temos um doente mental agora no programa. Temos um novo elenco, um doente mental. Está aqui um esquizofrênico. Começando com o pé na porta. Doente mental com tesão. Ai, omelete. Omelete, omelete. Pode ver um ovo que fica enlouquecida essa pessoa. Ai, que alegria. Ai, que satisfação. Depois o gabagu quando vê alguém para ficar assim, é assim que ele pensa. Eu quero pegar a perna de todos vocês. Que absurdo. Eu quero trepar na perna de vocês. Que coisa, de alegria, que tanta visão, alegria que eu tenho. Que visão sublime. Que trepar visão no ouvido sublime. De vocês. Eu tava com saudade do Antaranha, caralho. Tava nada. Tava, você sim, é mó bonachão. Você tava de legging aqui até agora. Você sabe que eu tava. Você sabe que eu tava. Pelo menos você assume, né? Porque o Hessel e o Thiago até agora não falaram nada de saudade do Omelete Nights. Nem eu da minha pessoa. Eu estava com saudade também. Eu gosto de extravasar. É a minha terapia fazer esse programa. Olha, esse programa é uma coisa indescritível. Me faz um bem que eu não consigo nem falar direito. O Thiago, ele tá com uma cara de cansado faz dias. Eu acho que ele tá trabalhando demais. E ele precisava mesmo do Omelete Nights pra dar uma relaxada. Olha, pois a gente fez uma pausa, realmente. É verdade, você percebeu, ouvinte. Por que que a gente ficou parado? Porque teve aí algumas coisas da vida, né? Viagens, viagens. Integrantes do viagens, Omelete. Viagens, dinheiro, mulheres, carros. É, iate. E foi isso. Algum problema psicológico. Mas que já AIDS. Foi... AIDS, ebola, porque não ebola dizer... Ebola tá aí, o ebola tá aí. Foi uma preocupação do Omelete Nights. Foi. Parou por causa do ebola? Foi. Parou por causa do ebola. E... Foi, será que... Eu tô entendendo, finalmente estou começando a entender esse seu emagrecimento repentino. Foi pra... Então, olha, foi se, fosse, se fosse ebola, eu não estaria mais aqui. Você eu teria durado 3 dias. Quilos, assim, teria durado 3 dias o meu emagrecimento. Você perdeu 40 quilos? Não, não perdi 40 quilos. Quem falou que eu perdi 40 quilos? Ele falou 40 quilos. Você perdeu? Eu ouvi, não, ouvi falar. Não, o resto perdeu uns 30. O máximo que eu cheguei, no, na época do projeto 0.1T, cheguei a 105 que quilos. Isso? Cheguei a 102 quilos. 105 quilos que eu lembro. Então, um dia antes, você fez um cocôzinho ali, você chegou a 105. Nossa, tá cheguei contando a cocô que o Hessel faz, mas tudo tem bem. Tem cara que emagrece contando cocô. O 102 foi o meu máximo, aí eu me pesei. Esses dias eu tô com 80 quilos. Cacete, mano. 20, é, 20 quilos. 22 quilos. 20 quilos, esse, ou é bola, é isso, né? O ebola é o que tá pegando agora. Perca peso agora, pergunte-me peso como. Agora. Vá para a África Central. O Zaire, vai pro Zaire. Vá para a África Central e beba o elixir que eles têm lá. Nossa. Pegue com as duas mãos, primeira poça que você encontrar, pega com as duas mãos e bebe. E olha só, eu fui no programa Morning Show da Jovem Pan, que é muito instrutivo. É. Eu aprendi lá, porque tinha uma entrevista de uma pessoa lá, que o ebola não é assim que pega no ar, né? Não é que pega, se encostar em você, pegou o ebola, entendeu? É com... É uma coisa de secreção. De secreção, é. Tipo saliva. Cuspir na sua cara, você pegou o ebola. Sim. Eu falei cuspindo, você pegou. Eu, sei lá... O perdigoto é o responsável o perdigoto pelo ebola. Causa ebola. E é uma coisa que acontece muito na África, tem muito perdigoto. Quando as pessoas conversam entre si lá na África. Suor, eles agora também. Estão fora tentando acabar com os perdigotos, né? Essa é uma lei que estão querendo colocar. Estão fazendo, colocar. Muito simples, é só eliminar o F. Você tirando o F, não sai mais perdigoto. O F. Exatamente. Não, mas tem gente que tá com a boca aberta assim, de repente sai um perdigoto. Não precisa falar o F. Mas o eu acho o F que é o quando falo F, às vezes a pessoa espirra e aí sai um perdigoto. Inclusive a nova correção da ortografia brasileira que estão planejando aí, que vão acabar com as letras repetidas, né? Vão acabar com X, C, H, por exemplo. Vão acabar com F também, justamente por causa do perigo da ebola. Caralho, você sabe que isso vai fazer com que o internetês passe a ser... Comande, né? Né? Tipo... Mas eu acho que tá na hora, né? A língua é dinâmica. A gente falava vossa mercê, depois falava vós mercê, depois você, agora fala VC. Porque a língua é dinâmica e a gente vai falar vai internetês. Vai virar o VC, vai virar VC. Não vai, sim, ter mais você, vai ser VC. Vai ser VC. VC. Não, já é C, né? Ninguém fala você. É C... C, e depois, daqui a pouco é VC. C. C, VC. Isso. AVC. E o... Tive também, AVC. Tive. E o ansioso, Hessel? O ansioso vai... agora vai ser escrito com C, porque as pessoas burras da internet não sabem escrever ansioso. É então, mais agora... fácil trocar É mais fácil trocar pro que todo mundo usa, né? Exato. Tô ansioso. Ansioso. Mas você tem que ser com M também, né? Ansioso. Sim. O M e o N, essa confusão que muita gente faz, também vai acabar. O N vai deixar de existir. É bom não ter regra, então, né? É bom não ter regra mais, então. É, não. Cada um escreve como... É, melhor. Tem essa coisa aí. Terra de ninguém, né, gente? E tem essa coisa aí, muita gente promete cortar gasto, não sei o quê, é uma coisa da nova política e tal. Vamos cortar as letras também. O alfabeto agora vai ter 12 letras. O idioma da NEL. Se você lembra do filme NEL, você é velho, tá? Você é velho. Não é lembrar o de Neo é o problema, é lembrar das falas do filme. Esse é o problema. O problema é que a Neo tem muito perdigota. Sai perdigota. Aliás, esse é outro caminho em direção ao planeta dos macacos, né? Porque os macacos, eles, a Neo é uma primata, né? A Neo não é uma primata? A Neo é uma primata. A Neo é a Jodie Foster, não é? É a Jodie Foster que foi criada pela mãe que teve um derrame. Ah, eu tô confundindo esses filmes. Então. Confundindo isso com Tarzan e Mowgli, é isso? É, mas eu acho que os macacos, eles têm uma linguagem avançada, né? Os macacos, eles comunicam muito bem no planeta dos macacos. Tudo bem que é computação gráfica, né? Eles são mais espertos que os macacos normais, eu acho. Ah, Omelete Nights. E nós vamos falar de Inception hoje, as pessoas estão com saudade. As pessoas estão ansiosas. Ambiciosas. E elas querem que eu recebi centenas de milhares de e-mails e de... Mas por que a gente vai falar de Inception de novo? Porque a gente criou essa ideia muito boa hoje, durante 5 minutos, que foi um brainstorm na fila do Quilo, que foi incrível, o melhor brainstorm que a gente já teve, e que a gente vomitou várias ideias... Sobre em cima do buffet. Perdigoso. Sobre o Inception pornô. O Inception pornô que a gente inventou e que é um filme que agora tem que acontecer. Tá, explica. Expliquem. Primeiro título, né? Insemination. Insemination é uma alternativa. O fato de chamar Inception já é meio uma sugestão. Já é sugestivo. Mas o Insemination já trata do ato e não do pós. Né? Exatamente. O Insemination vai ser um filme... Como é que era, Hessel? Vai ser passado dentro do... Dentro de alguém, né? Porque é um filme pornô. Vai ser passado dentro na cabeça de alguém. Eu já esqueci. Eu só lembro que as cenas. A gente inventou uma cena. Vai ter a cena que eles vão transar em gravidade zero. Uhum. Né? Com é meio super produção pro pornô, assim, né? Vai ser uma produção de ponta. Eles vão precisar daquele cenário que roda, inclusive, e tal. Puta trabalho. E a gente vai chamar aquele ator que fez o Império dos Sentidos. Não é como é o nome dele, Hess? O ator? O ator eu não lembro, o diretor eu lembro, o Shohei Mamura. Nós vamos chamar o aquele japonês que fez o Império dos Sentidos e que ele vai ter aquele, como chama aquela porra que eles precisam lá, um peão? Eles precisam ter o... É um peão, é como se fosse não, um mas como peão. Que é o nome daquela porra? É, eles precisam de um Tolkien, né? Tolkien. Eles Totem, precisam... gente. Totem. Totem. Tolkien é o cara que escreveu O Senhor dos Anéis, não foi? Não, Tolkien é o negócio do banco lá, aquele chidão. É. Também. É o Totem. É Totem. Não, mas precisa do Tolkien também, porque senão você não consegue fazer a transferência. A transferência de fluidos. Isso, é. O negócio é, o japonês vai ser o papel do japonês, né? O japonês vai fazer o papel do japonês, outro tá certo? Japonês, o japonês vai fazer o papel do outro japonês. Coitado do japonês fazer papel desse ainda, depois gravidade zero. E ele vai zero. Ter o Tolkien dele, vai ser o ovo. Entendeu? Um ovo normal de galinha. É, porque você assistiu Império dos Sentidos? Eu não lembro. Você lembraria se você falasse do ovo Império dos Sentidos? Ah, é? Então eu não vi esse filme. Você não assistiu Império dos Sentidos. Eu tive um problema de memória, Érico. Eu quero que você lembre disso. Ele coloca o ovo... Tá? Isso é verdade, eu não estou inventando aqui, você pode ir lá pegar. Ele coloca o ovo aonde? Ele coloca o ovo na vagina. Ele coloca o ovo... Cozido? O ovo cozido. Ele põe o ovo cozido na vagina cozido da, ou cru? Da parceira. O ovo cozido. O ovo cozido. Ovo cozido entra. O ovo cozido. E por que o ovo cru não entra? Porque ele é mais durinho, vai podia quebrar, eu mas acho. Mas aí depende do pompoarismo, né? Aquela coisa é, que tipo, a gente... Não, é, mas aí é questão do profissionalismo, né? Que tudo com profissionalismo é mais caro. Depende da escola de onde você foi criado, né? É, também tem a escola que ensina. E você imagina os outros tokens das outras pessoas. Tem o peão, né? O peão. Imagina o peão. Peão vibratório. Porra. É o peão vibratório. Vocês querem ficar enfiando as coisas na é isso que se faz, né? Mas o Inception é isso, né? Esse é o Inception, não, você enfia. Vocês vão ficar colocando os totens lá dentro, é isso? Por filme? Qual é o melhor jeito de guardar o totem? Mas, ó, imagina que legal a cena. Escondeu já tem um totem, diálogo. Né? Eu boto o seu peão, não vou deixar seu peão cair. Tem aquela cena, por exemplo, que o Leonardo DiCaprio fala que o vírus mais poderoso do mundo, o cara vai chegar nesse filme, o vírus mais poderoso do mundo, a coisa mais poderosa do mundo, uma vagina. Vai ter essa não, mas isso sempre foi, né, gente? Sim, mas o filme o mundo vai ser é movido isso. A isso, não sei se vocês sabem. Tudo que vocês homens fazem é por causa disso. uma questão aqui. E algumas mulheres também. Tem uma questão aqui. Eu tenho recebido nas últimas semanas, Dani Taranha. Pois não. Um afluxo. Afluxo? Um afluxo. Existe essa palavra, Ressa? Afluxo? Existe. É afluxo. E quando é uma evasão, é um refluxo, né? Isso. Se você parou de receber alguma coisa, existe um refluxo de ideias e o afluxo de ideias? O afluxo de pedidos e o refluxo de pedidos? Existe. Dá pra simplificar? Tipo, eu tenho recebido muitos pedidos ou poucos pedidos? Eu tenho recebido um afluxo de pedidos. Tenho recebido uma pororoca de pedidos. Uma pororoca de pedidos pororoca de amigas minhas. Érico, pelo amor de Deus, me apresenta algum amigo seu. Caralho. Você sabe. Começou a brotar. O que, que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Cadê os nomes da Antarém? Eu tava conversando com uma amiga minha que tava morando fora, ela tava uns meses fora, minha amiga Jana Rosa, querida, um beijo pra você. E ela falou assim, eu falei, Jana, a gente é muito ruim? Perguntei pra ela. Nós mulheres somos tão ruins assim, tipo, a gente é, sei lá, feia, cagada, mal-humorada, escrota, não sei. Você tá falando a gente, você mulheres, é um pouco, de modo geral? A gente, assim? Tipo, eu e ela. Você é um pouco escrota. Ah, tá. Eu não sou escrota. Você é um pouco escrota. Escrota você é uma lady. Falei, meu, qual que é o problema, né? Escrota assim, será não escrota que... fisicamente. Olha, Érico, se eu for aí, eu vou enfiar a mão na tua cara. Então você me deixa eu quieta aqui pra concluir meu raciocínio. Ah, é o legal, o bom, a saudade que eu tava de Taranha, é que você vai falando isso bem e ela mesmo. Vai adquirindo uma tonalidade distinta. Ela vai subindo, ela não consegue nem disfarçar, ela tenta manter a gente, calma. Gente, não dá. Mas vai subir, parece um desenho animado, um cartoon. Acende. E aí eu falei, então, o problema somos nós, porque, né, o que que tá acontecendo? Ela falou assim, Dani, não é. Não tem homem no Brasil. Como assim não tem homem no Brasil? A quantidade de mulher é maior que a quantidade de homem. Então tá sobrando mulher. Tá sobrando mulher. E aí a Jana me falou que como ela foi pra fora, ela foi pra Espanha, tem ela mais foi pra mulher, Rússia. Mas tem, sei lá, 52% de mulher e 48% de homem. É, não é muito assim. Mais. E aí ela deu uma andada nesse mundo de meu Deus. E ela falou, Dani, fique tranquila. Você não é tão escrota quanto o Érico acha que você é. E ela te falou isso. Falou isso pra mim, porque ela tava adivinhando já o que você ia dizer. Ela falou, não tem homem no Brasil, está realmente no... E lá fora tem homem? Ela falou que tem. Lá fora tá sobrando homem. Tá sobrando, e aqui tá faltando. Então eu acho que as suas amigas que estão te ligando e pedindo pra você apresentar rapazes de fino trato, não, tem que fazer um quê? Um comboio? Um comboio. Uma excursão. Nossa. E a gente dá um rolê por aí. A grande turnê da buceta. World Tour 2014. Omelete Nights. Você sabe por que tá essa crise? Por que tá essa crise? Porque vocês, mulheres, não têm a coragem, não têm a cachorra de colocar o terceiro peito. Entendeu? Vocês não têm a coragem. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Vou te destruir. Porque o terceiro peito, pombo, pinto. O terceiro peito não deveria ser colocado no local onde aquela moça supostamente colocou. Ué. Sabe aonde? Nas costas. Ela pôs nas costas? Não, ela colocou no meio uma prótese. Ah, fingida. Ela fez tipo Vingador do ela Futuro. Ela fez Vingador do Futuro. Fez Vingador do Futuro. Que é perfeito. Sim. Né? É tipo, Vingador do Futuro é o melhor filme. Perfeito. Ó, você é homem. Você é um homem de Araque mesmo. Você é um homem pé de chinelo. Você tá descontrolada. Entendeu? Você, tá você com é um homem pé curta, de chinelo. Descontrolada. Por que você vai colocar um peito no meio dos dois que já tem? Você falou coloca pra colocar nas costas pra fazer, na hora que pra você... Fazer aquele pianinho, entendeu? Érico, você coloca o peito nas costas. Por quê? Porque se você tá por trás, você bota a boca no peito. Se você tá de frente, você abraça e bota a mão no peito. Tá vendo como é muito mais inteligente? Eu que tenho que pensar isso pra você. Tem que fazer, eu então, sou homem. Então sabe eu tô que onde? Fazer. Nos 80%? Mas quando abraça, já põe a mão na bunda, Onde eu tô? Nos 20%, Romarinho? Preciso... Me ajuda. Em que porcentagem sabe eu tô? Sabe o que tem que fazer, não então? Não sei. Mamilos na bunda. Mamilo na mamilo bunda mamilo resolveu. Na nádega. Resolveu, exato. Um mamilo em cada nádega. Um mamilo em cada nádega. Assim, você tem bunda na frente, você tem... É bunda na frente, é bunda atrás. É o bunda problema lá, do é bunda terceiro bunda. Peito é que não dá pra fazer motorboat, né? Mas dá pra fazer o pianinho. É só uma questão do que você prefere, né? Você prefere o quê? O Por, mamilo motor no... de lancha ou piano? Mamilo no peito, na bunda é complicado, né? Pra você dar um tapa vai doer muito mais, né? Mamilo na bunda é sensível vai pra ficar... caralho. Não, mamilo na bunda não é legal porque vai aparecer uma espinha. E espinha na bunda não é legal. Não vai aparecer uma espinha, vai aparecer um furúnculo. Vai aparecer um furúnculo. Tem que ser tipo iPhone, né? O iPhone que dobra. O iPhone quando ele faz a curva... O iPhone curvado. O iPhone, iPhone curvado é a nova tendência. Curvado. Se você vai botar o terceiro peito, faz uma leve, sabe, uma curvinha, assim, uma coisa meio convexa. Entendi. É. Não, pode ser. Uma vez eu conheci um cara que ele tinha um terceiro mamilo. Na verdade, era meio que uma verruga. Mas parecia um mamilo. Vinha aqui embaixinho. Tá porra! Do ele via umbigo, até... assim? Não, tipo, era uma verruga. Mas se você passasse o olho de relance, assim, tipo, rapidamente, parecia um mamilo, entendeu? E o umbigo, né? E o umbigo? O umbigo é um buraco meio subaproveitado, né? É porque ele é muito pequeno, né? Então, ele é muito depende, pequeno, tem mas... Depende, tem gente que tem um umbigo, velho. É, mas aí é tudo uma questão de cirurgia plástica, né? Por que que não existe aí o... Mas aí não tem como, Hessel, porque o que tem atrás do umbigo na anatomia humana? É, não dá. Nada, é estômago sensível, é porque é perto do estômago. Você vai amassar os órgãos internos, ele não pode fazer isso, Hessel. O baço, né? Você vai... Mas o baço é importante? O que que não é importante? O baço é importante, porque o pugilista, ele só toma no baço, né? O outro fica socando o baço. Pra isso que serve, pra ser socado no baço. Mas exato, tem um negócio, viu? Do cara, corpo, ele que perde, não presta no pra nada, como é que chama? O baço... Apêndice. O apêndice, o baço. Mas o apêndice não fica perto do umbigo, né? Não, o baço é importante. O cara, quando ele perde no boxe, é porque ele fica apanhando no baço, né? O cox. Fica trabalhando o baço. Trabalhar o baço é um termo de boxe, né? Você fala baço, eu só penso o braço. Trabalhar o baço, é. Trabalhar o baço. Trabalha muito baço. Trabalha o braço. Trabalho baço, o cara fica socando no baço, entendeu? E aí, eu acho que é importante o baço. Ah, tudo bem, então deixa o baço e tira o umbigo, então. Tipo, ignora o umbigo. Se Adão e Eva, vamos falar de religião aqui, porque tem, né? Como... Bom, e tem Adão novo e no Omelette Nights. A gente nunca Adão falou sobre isso. Adão brotou, né? Ele nasceu pro brotamento, né, de alguma coisa? Como é que não, era? A Eva nasceu da costela Adão. Eva nasceu pro brotamento. E o Deus, Adão... Deus colocou o Adão. Na verdade, a Eva é o apêndice do Adão. A minha questão é, o Adão veio da onde? O Adão, ele foi feito à semelhança de Deus. Mas ele... Deus fez o Adão, Deus colocou fez. Lá Plim, Deus tipo fez. Ilusionista. Plim. Plim, fez do Mister barro. M, pá, Adão. O Adão foi feito do barro. Por que tipo, todos os desenhos deles peladinhos lá, por que que eles têm umbigo? Porque ele foi feito à semelhança de Deus, né? Deus também tem umbigo. Deus tem umbigo? Então Deus tem uma mãe. Eu acho que o umbigo é Deus só uma Deus não questão. É onipresente, onisciente, umbigo eu acho que é universal. É porque desde o umbigo... Sempre. Tipo, o umbigo é uma cicatriz, cara. Mas o umbigo é uma cicatriz... Sim, mas o umbigo é uma coisa universal. É, tipo, ele esteticamente, se você tirar o umbigo, assim, da barriga da pessoa, fica estranho. Ele é tipo um ponto de referência. Beleza. Fica estranho não, mesmo. Beleza. Adão, ok. Tipo aquela Deus mina tem da umbigo. Propaganda sem umbigo. Bom, beleza. Deus tem umbigo, Deus tem uma mãe, Deus teve um cordão umbilical em algum momento. Que era tipo uma Via Láctea, assim. Isso, excelente explicação. Uma imagem foda. Boa. Olha bonito que imagem isso. Bonita. Alguém tem que fazer um pôster disso. Cordão umbilical de leite, umbilical, assim. E é a Via Láctea ligando na barriga de excelente. A barriga da mãe, né, da barriga do feto celeste, tipo 2001 Kubrick, isso aí. É. Tá, a placenta é uma galáxia inteira. E a porra da Eva, entendeu? Se ela nasceu do brotamento, não tem por que ela ter umbigo. Não, mas é pra ficar bonitinho, porque o umbigo é universal. Não tem que ter umbigo! Não, ele olhou e falou, não, pra ficar legal, tá faltando alguma coisa aqui. Não, quem olhou? Colocou o coisa que fez. Mas você pensar bem, a única coisa diferente ali pra Eva e Adão é o sexo, né? É só os órgãos genitais. Os órgãos... Não tem, ela não tem que ter umbigo, tá? Todas, tem, mas ela é feita... Todas as ilustrações, tudo... Tá você, pra você, assim, tudo bem ela ter nascido da costela do Adão, mas o fato dela ter umbigo é que é um problema. Hessel, eu sou criacionista, você sabe. Eu sou do criacionismo. Eu acredito no criacionismo. Mas essa é uma coisa que não fecha no criacionismo. Não entendeu? Fecha. Não só fecha. Isso, não né? Fecha mesmo. É. Não fecha. Realmente não fecha. É a única coisa que me incomoda no criacionismo. Mas é... E também não casa com o design inteligente, que é a teoria que casa a evolução com o criacionismo. Então, supostamente design inteligente, umbigo. Design é um design burro pra caralho, umbigo, né? Você vai fazer um buraco que não serve pra nada? Porque só serve pra juntar sujeira, né? Você já enfiou o dedo no umbigo e cheirou pra ver o que acontece? Ah, é foda. Não! É foda, é horrível. Vem falar que é design inteligente isso. É nada, design burro pra caralho. Não me lance. Vocês viram um vídeo que estão falando que é da Viviane Araújo? Quem é Viviane Araújo? É a mas mulher você não do sabe, Belo. Tá vendo? Você não sabe nada de mulher. Do Belo. Eles não estão mais juntos? Tem o que aconteceu com eles? Faz uns 10 anos. Faz uns 20 anos, certo, que eles se separaram. A mulher do Belo agora é a Graciane lá, aquela mulher que parece a mulher um cavalo. Hulk. Essa eu não sei quem é. Sabe? Sim, a gente já comentou dela aqui. Ela parece um monstro, velho. Mó. São todas iguais essas minas também. Não, essa daí bom, é a She-Hulk. A Viviane Araújo, hoje, atualmente, está fazendo a novela das nove, Império. Novela das nove? Novela das nove, da Rede Globes. Televisão. Tem não mais chama mais agora. Novela das oito. Não chama mais das oito porque ela agora passa às nove. Que assumiram que ela começa às nove. Ah, então, é. e ela faz e a ela novela. Começa no horário? Ela, tipo, ela tem que depende começar do às dia. 9? Depende do dia. Agora, com o horário político, começa às 9h20. Não, tudo bem, horário político é um evento importante, né? Evento. Mas geralmente começa às 9 alguma e coisa. E dia de jogo? Ela começa às 9 e termina. 9h15. Ela começa antes das 9 e termina, tipo, 5 para as 10. Merda, né? Olha que merda. Nada, não se pode levar nada a sério nesse país. É, pois o cara muda o horário. Não, só uma parte. Não se pode levar nada a sério nesse país. Esse país é uma vergonha, né? É o país da Copa. Não é isso? Nossa, você tá nessa ainda. Eu a Copa tô nessa. Foi em 2013. Você voltou agora de viagem, você tá na Copa ainda. Hesse, eu tô nessa. Desci lá na imigração, na volta aí do Festival de Toronto. Que o cara fala? Que a primeira coisa que o filho da puta na minha frente da fila fala? É o país da Copa com essa fila, né? Fala, mano, cala sua boca, entendeu? Já foi. Essa piada foi. Não só a piada, já foi, como a fila aqui no Brasil é menor do que qualquer outro lugar. A fila aqui no Brasil é a menor fila de imigração que existe no planeta. É. Você passa, filha da puta, você passa 4 horas na fila em Miami. 4 horas é o que leva lá. 4 horas. E aí você vem aqui e passa 10 minutos, e esses 10 minutos não são dignos do seu tempo, eu quero que você morra. Olha, morra. Agressividade. Eu, a gente sério, vê por aqui. Eu odeio, gente. Odeio que faz essa piada. Continua muito agressivo. A piada da Copa. Mas vamos lá, Viviane Araújo, né? Hoje, atualmente atriz, rainha de bateria da Salgueiro, uma mulher bonita, tem um corpão. Salgueiro. É uma escola de samba, caso você não saiba. Não, eu já ouvi falar, é do Rio de Janeiro. Essa. Isso, Rio de Janeiro. E aí, tá rolando um vídeo, caiu na rede um vídeo, de um casal fazendo sexo no meio da rua, encostado num carro. Tipo, não deu tempo de chegar em casa, abriu a porta do carro e vai aqui mesmo. É, quem nunca, né? Não, normal, né? E aí, é a urgência do momento, urgência, né? Urgência do momento. Tem ela certas questões que não podem esperar, realmente. Ainda mais no trânsito de hoje em dia. Eu né? acho que tem essa coisa toda disso ser. É, como é que a lei chama isso? É, atentado indecente. Atentado indecente ao poder. Atentado violento ao poder. Violento ao poder. Ao poder. Ao poder. Ao poder. Tipo, é algo violento assim? É amor, não é, Hesse? É amor, não é violento. É amor, não é violento. Faça amor, não faça guerra. Depende. Não, olha, eu violento. Vi o vídeo, vou te dizer que é um pouco violento, sim. Podia ser. Vou te dizer. Mas não, tem que mudar isso aí. Tem que ser um atentado lascivo. Fofo. Atentado fofo ao pudor. Atentado caliente ao pudor. Ao pudor. Atentado caliente ao pudor. Caralho, pudor. Mano, eu vou ter um AVC daqui. Atentado caliente ao pudor. É isso mesmo. É o atentado caliente ao pudor. E aí, o que acontece? Ela falou, não sou eu. Realmente parece com ela. Quem parece... falou isso? Não é a Graciane. Parece ela e o Derico, inclusive, sem a trança, mas tudo Nossa bem. Senhora. E, mas ela disse que não é ela, não que é tem, ela, tem como provar que não é ela. Só que. Tiraram uma foto do vídeo, do frame, né? Foram lá, pausadamente. E acharam. Tiraram um print. E acharam. E ela tem uma tatuagem grande nas costas. Uhum. E aparece. E, tem, e esse, nesse frame, se não foi manipulado por Photoshops. Nunca se sabe. Aparece ali um desenho, alguma coisa que pode sugerir uma tatu. No mesmo local em que a dita que disse que não foi ela, tem. Então, não se sabe. Ela disse que não, as imagens podem provar que sim. Fato é que houve o quê? Muito profissionalismo. Tem que dar parabéns pra essa moça que fez esse vídeo. Opa! O vídeo apareceu aqui. Celular de quem? Tiago Romariz. Celular mais aí, né? Podre da história da humanidade. Eu acabei de ver. Eu tinha recebido esse vídeo, só que eu não tinha ebola, aberto. Ebola aí. Ebola. Ah, mas o vídeo é bem zoadinho, hein? Não, mas dá pra... Já recebi coisas Gente, melhores. Gente, é um vídeo de sexo no meio da rua, com duas pessoas peladas. Isso é uma câmera de segurança, cara. Isso Por é câmera isso de um condomínio. Por isso que as pessoas precisam investir mais nas câmeras de segurança. As daqui do Omelete são muito boas. São muito boas, já olha. Tem pérolas aqui. Inclusive, já viu muita gente caindo de cabeça aí. Caindo, ainda bem caindo que é caindo, né? Ainda bem que... Mas a Viviane Araújo, tipo, tá negando. Parece pra cacete com ela parece no vídeo. Muito, não cara. É ela, sabe por quê? Quando a pessoa... Porque mesmo que seja ela, não é ela. Porque quando vem a urgência... Não é você. Você sai de si, né? Você sai de si. É uma experiência que desculpinha, filha da mãe, não. Né? Não é uma experiência que extracorpórea. Que desculpinha, filha da mãe, essa sua. É uma experiência que é extracorpórea. Eu acho, assim, que essa moça deveria Nós assumir, animais, porque ela tá né, bem. Taranha. Ela tá bem. Ela foi ali, entendeu? O importante é estar bem na sextape. Você tem fotos suas na nuvem? Na nuvem? Tem Jamais. Tem que tomar cuidado com essa nuvem. Jamais. Né? Jamais. Eu sou uma pessoa tatuada, Érico. Eu não posso colocar fotos minhas na nuvem. Como Mas assim? Não tem nada meu. Podem procurar. Não, mas não é eu assim. Eu acho. A nuvem, as coisas na nuvem, elas aparecem. Se por acaso aparecer e falarem bem, eu falo que sou eu. E aí, se falarem mal, eu falo, não, imagina, não sou eu, não. Vocês estão tudo louco, não sou eu. Que é isso? E você, Thiago Romero, você tem fotos suas na nuvem? Tenho muitas. Só não pelado, né? Mas tem. Você não usa iPhone, o Hess é o único aqui que usa iPhone. Eu tenho iPhone, mas eu não uso a nuvem, não. Não confio e... Você não confia agora, né? Não, não confio. Não uso desde o começo, assim. Não, não tem como confiar nesse negócio, cara. Guardo minhas coisas no HD e aí o HD. O Ué, ele não só tá com ebola, como ele tá com AIDS e ele tá tendo dislexia infarto também. Aqui do lado. A dislexia bombando. Caralho, tá com Parkinson. Tô com Parkinson. Quantas doenças tem essa pessoa? Guardo as minhas coisas no HD, aí eu coloco, tiro o HD do computador e boto o HD no cofre. É isso que eu faço. Nossa senhora. É tipo Borne, né? Nossa. É tipo Borne, exato. Aliás, eu tava abrindo minha gaveta de passaportes e dinheiro lá, falei, puta, me achei muito Borne, porque tem desculpa, euro. Vou te contar, vou falar, ó. Euro, dólares, libras, tweet, peso mexicano. Eu fiz esse tweet aí, em 2008. Em 2008? Você pode procurar. Olha só, hein? Você pode procurar. Tinha Twitter em 2008? Eu fiz esse tweet aí. Não tinha Twitter em 2008. O primeiro tweet que eu fiz foi esse. Sério? O segundo tweet que eu fiz. O primeiro foi, oi, estou no Twitter. O segundo foi esse aí. Que eu fui, tava de mudança, abri minha gaveta e falei, caralho. Cara, não consigo lembrar o que eu comi no almoço. Ele lembra do primeiro tweet dele. Eu comi uma bela feijoada hoje. Eu lembro de todos os tweets que eu fiz. Ah, Omelete Nights. Tem homem que é tão feio que ele fica bonito. Caralho. É verdade. Tipo quem? Tipo, dá um exemplo de um cara. Deixa que é ver. Assim. Aquele do nariz Steve comprido. Steve Buscemi é bem feio. Aquele Adrian... Adrian Brody? É. Ele é tão feio, que ele é bonito. Pô, você precisa ver ele no Houdini. Já viu ele no Houdini? É. Ele tá com aquele cabelo. O cara tá com o cabelo do Houdini. Aí, sem encarar o Adrian Brody. É. Dani Taranha ganha o prêmio, viu? Tudo pela pátria, né? Pô, e tem o Adam Driver também, que é o cara que fez Girls e tal. O Adam e ele... Driver. Ele tá no O Adam Driver, ele não é feio, né? Ele é torto. Cara, ele é feio. Caiu na rede esses dias aí uma foto do colegial dele. Puta que pariu. Esse moleque deve ter tido a pior adolescência de todos. Ele era feio. Por isso que ele ficou daquele tamanho, né? Porque exato. O cara virou Marine depois. Agora ele é forte e tal. Ele entrava em treta e tal. Acho que ele era meio revoltado. Só que ele é torto, velho. O rosto dele tem... Sabe, três pontos de referência, assim. Pô, e agora o nariz ele... é de um lado, sabe quem o olho é do muito outro. Feio? O rosto dele tem três planos de fuga. É, exatamente. Ponto de fuga. De fuga. Três pontos de fuga, é cara. Muito feio. Quem é muito feio, mas quem é muito feio e que ao mesmo tempo é maravilhoso, o sonho de consumo de todas as mulheres, Javier Bardem. Javier Bardem é horroroso. Se você parar pra pensar, olhar pra cara dele, ele é horroroso. É que ao mesmo tempo... Jesus, não, mas entendeu? Vamos combinar Jesus que ele tem que abrir a boca Jesus, e falar alguma azuis. Coisa. Não, não precisa. O Javier Bardem não precisa fazer nada. Não? Benício Del Toro, horroroso, lindo. Nossa, não sei não. Horroroso, né? Lindo. É o bruto, é uma coisa meio pedreiro, assim, né? É, eu acho que a mulher Bardem tem é bem bruto. Chinelão. Ele parece que a cara dele tem três vezes o tamanho da cara normal, né? De uma pessoa, assim, um ser humano. Ele parece que é o homem elefante da vida real, né? Ele o é feio rosto. Pra caralho mesmo. Caraca, me lembrou uma coisa agora. Lembra quando o Silvio Santos... Eu não sei se você lembra disso, quando eu era pequeno, não sei se... É, porque você é muito velho, até né? Eu sou velho mesmo, mas sou experiente, tá? Sou velho. Experiente. Quando o Silvio Santos era vendedor? Quando o Silvio Santos fazia um quadro que era tipo o Acredite Se Quiser, tinha um outro nome com o Silvio Santos, isso. Ah, eu Parece Mentira, mas não é. É isso? É, Parece eu lembro. Mentira, é, mas o nome não é esse mesmo. Ele fazia, cara, que coisa... Tinha umas eu tinha medo. Bizarras. Tinha um chinês que tinha duas caras. Ah, eu lembro disso. Lembra que ele tinha duas bocas, dois rostos? No mesmo rosto ele tinha dois rostos? Vocês querem uma mulher com três peitos, um chinês com duas bocas? Pode ser interessante Nossa, também. Nossa, perfeito. É perfeito pra mulher de três peitos, né? É. Aliás, é o que... Isso, aproveitando o tema, que eu gostaria de falar do shipping. Você sabe o que é shipping? Shipping. Shipping não. É uma tendência nerd entre muitas coisas. Tem os otakus, tem milhões de coisas e tem o shipping. Shipping é pessoas que gostam de criar... universos baseados nas suas coisas preferidas, é como se fosse uma fanfic. Só que o shipping você pega personagens de universos diferentes e faz casaizinhos. Por exemplo, você pode fazer o shipping do Harry Potter com a Katniss Everdeen. Entendeu? Você funde universos pra fazer o shipping. Você funde universos e aí você se devota a pensar, putz, eu quero muito ver o Harry Potter junto com a Katniss. E é como se fosse isso, é o japonês de duas caras e a mulher de três peitos, né? Tá, perfeito. Não, você fez o shipping. Como se fosse um teletransporte que deu errado, um e aí você agora. Aparece do outro lado Tipo aquele filme da mosca? Não. Isso não é isso? É fanfic. Não, isso é só você realmente cruzar crossover, os universos. Você não precisa fazer uma pessoa só misturada no Harry Potter. Tipo, ah, eu pensei, tipo, naquele filme da mosca, que o cara entra na máquina e aí entra a mosca junto, aí ele vira uma mosca. Não é que fusiona. Ah, tá, entendi. Não é que funde. Fusiona? Você inventou essa palavra. Fusiona? Queria te dizer isso. É funde, né? Não é que você funde. Fusionar. Eu fusiono, tu fusionas. Ele fusiona. Fusionemos todos. Tá, entendi. A língua é dinâmica, né? A língua é dinâmica. E as pessoas que fazem isso se chamam shippers. Tá. Vamos fazer um shipper aqui. Vamos imaginar como seria os shippings. Shippers. Mas faz coisa que eu vou entender. Do universo, pra eu poder nerd, rir. Do universo... Senão eu vou pro WhatsApp, eu tô avisando. Por exemplo, imagina o 4. O 4 é um cara que tem duas cabeças. O 4 a Dani não entende. Tá, fala um que eu não vou entender e um que eu vou entender. 4 pra ela é refrigerante. Que é um pro público mais qualificado do omelete e um pros idiota como tem eu. Tem um shipping famoso que é Predador e Alien. Esse já rola. Mas eles não fazem amor. Eles não fazem amorzinho. Ah, precisa ter eles fazem amor, sim. Na verdade, eles fazem. Tem um Predalien. E sai o Predalien. É o shipping oficial da Fox. É o shipping oficial. A Fox fez um shipping, que é o Predalien. Tá, isso eu entendi. Isso eu entendi. Entendeu? O Predalien. Eles fizeram amor. O Predalien é o fruto do shipping, mas o shipping é a união dos dois. Eu não sei se o estupro vale como regra de shipping, na verdade. É bom não, né? É bom não. É bom que não. Mas vamos fazer um no mundo que você entende. Tipo... dos elencos de novela com... aí você mistura com a internet. Os elencos de novela? Tipo, pegar a Helena com a... Eu tô reduzindo você mesmo. Você fica falando de novela, agora eu tô te reduzindo, é isso mesmo. Ó, pega... Como me reduz a novela? Quem você pensa que me reduzindo a novela? Olha lá, você sabe que começou a acontecer, né? Você é muito a idiota. A bochecha rosada de Dani. Eu sou uma pessoa corada, saudável. Sabe quem é assim também? Rubens Evald Filho. Ele é naturalmente ruborizado. Eu ouvi, ele falou isso numa entrevista à romanização. Sério? Porque falaram pra ele, pô, porque esse Rubens, caralho, fica passando maquiagem, fazendo essa bochechinha. Blush. Aí ele falou assim, gente, eu sou naturalmente ruborizado. Naturalmente ruborizado. Tem uma certa barba, né, cara? Tá sempre torta aqui embaixo. Isso aí, olha, todo dia que eu faço minha barba, é um parto, não é fácil. Mas você não tem o buraquinho que ele tem aqui. Mas é... Porque, o teu é fácil, né, Érico? Cara, porque não é difícil. É só seguir o desenho, né? Mas mesmo assim, existe, sabe, você tem que cortar. Se você entrar um pouco mais, você já tem que o outro lado entrar também. Nossa, pra não ficar Rubens Evald Filho. Insuportável deve ser o Érico fazendo barba, né? Ele deve pegar uma linha, ficar medindo. 14 horas pra fazer a barba. Puta que... Eu não tenho a menor paciência. Tipo, eu acho barba insuportável e eu só faço aqui em cima. Se eu não tirar essa parte aqui, eu fico parecendo... Sabe aquela família mexicano lobisomem? Sim. Sabe? Que a família nasce a criança e tem aqueles pelos que saem aqui debaixo do olho. Sim. É mais ou menos o que acontece por comigo. Por que você não faz um laser já no desenho da barba? Porque aí já tá resolvido. Não faz mais. Isso, Eric. Não, não vou fazer. Não isso. Faz se isso, eu quisesse Eric. Um dia entrar, virar moda lobisomem. Ah, puta, o lobisomem tá na moda. Você eu cola um espelhinho aqui na cara. Eu vou deixar, eu deixo crescer. Ah, é moda então, você segue a moda agora? Eu sempre segui a moda. Você segue as tendências, é isso? Eu sou o cara mais dentro das tendências. Você segue tendências. Totalmente. Entendi. As pessoas, os fãs do Omelete sabem que eu sigo as tendências. O Omelete é muito in, né? Tá sempre na moda. E agora assim. O fusô voltou, tanto que Érico estava sempre de fusô, né? Mas a pochete não volta, né? Tá. Graças a Deus isso, que a pochete não volta. Mas né? Teve uma semana da moda ultimamente aí que teve pochete. Os caras tentaram emplacar a pochete. É. Não, gente, pochete não. É muito feio pochete. Mas pochete é muito prático. É muito prático. Não, é maravilhosa a pochete, mas, gente, é feio. Mas depende, né? Se você anda rápido, se você anda meio correndo assim, fica batendo a pochete no saco, né? Depende. Porque a pochete meio... Daqui a... Depende se você usa a pochete errado, essa. É. Porque o cara, o pró, prochete, o prochetter... Que é o Pro Pochetter. Pro Shatter. Pro Shatter. Ele. Pro Pochetter. Coloca, ele dá um tilt 20 graus. Pra esquerda, eu fazia isso e também. E fica na coxa. Bate na coxa, não bate no saco. Mas quem é profissional mesmo é aquele tio que anda com uma pochete no ombro. Ah, esse cara é fudido. Esse cara é fudido. Esse cara é tipo o John Wayne da vida moderna. Mas era o bandoleiro urbano. Fudido. Daqui a um ano, a Apple vai lançar a iChat. iChat é muito bom. É porque a tendência... Mas a Samsung vai lançar antes, 6 meses antes. Exato. É que a tendência hoje são os wearables, né? Exato. Tem os aparelhos pochete... pra você usar, o relógio e a pochete acho que vem em seguida. Questão de tempo a gente vê uma pochete inteligente aí. Ai, agora, eu acho que tem que ser mesmo uma pochete de ombro mesmo, a de cintura não... É. De ombro eu acho um clássico, eu acho um charme. Um charme. Eu acho uma coisa anos 80... Eu acho que vale. É porque esse cruzado também remete a outra coisa. Remete lá àquela tanga que você, os romanos usavam, aquela... Sim. Como chama aquilo? Toga. Os romanos sempre usaram o ombro nu. Existia uma época na moda masculina, um ombro nu. Que era em Roma. Roma eles usavam ombro nu. Aquela de tigre, a pele de tigre, também era um ombro nu. Entendi. Então quando você cruza a pochete assim, né, é uma coisa meio... Tem essa referência. Sabe que é um cara que tá sempre na moda? Chewbacca. Chewbacca tá sempre na moda. Chewbacca usa aquela cartucheira. E é um homem de pelos, né? O Chewbacca, ele usa aquela coisa cruzada só de um lado. O Zapata, na verdade, isso Emiliano que, Zapata. Isso que o Chewbacca usa é como se fosse aquela bolsa masculina, né? Que a bolsa masculina, ela também fica aquela tripa cruzada aqui, assim. Né? Como chama aquela bolsa lá? Aquela... É bolsa, bolsa mesmo. É bolsa mesmo, uma mochila, uma bolsa de homem. Bolsa de homem. Pro Chewbacca, ele tem os bolsos aqui colocados na frente, né? Então não precisa da bolsa em si. Sabe por que o Batman é tão atormentado? Porque ele usa aquela bolsa toda no cinto. Ele não cruzou no peito. Se ele tivesse cruzado no peito, ele não ia ser tão atormentado. Mas aí você imagina. O cara quer aquele tormento. Sou o Batman, eu sou o Batman, caralho, eu sou o Batman. Sobe lá, fica na chuva, em cima do gárgula. Sabe essa porra? Ficar na chuva em cima do gárgula. É, ele sofre, né? Se ele tivesse cruzado o negócio, ele ia se sentir muito melhor. Se ele fosse, por exemplo, o Schwarzenegger no Comando para Matar, que ele usa, além da maquiagem, que ele pinta o rosto. Que, mas o no Batman caso... também pinta o rosto. Que não... É, também. Ele pinta o olho. Ele tem lápis de olho, né? Você já parou pra pensar nisso? Que, tipo, o cinema... As coisas que o cinema nunca te mostrou. Né? As pessoas ficam aí... Oh, puta que pariu, a trilogia Batman do Christopher Nolan, a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. É porque o Christopher Nolan não mostrou. Só mostra ele começando a se vestir de Batman. E mostra ele arrancando o capuz. É. Mas não mostra o momento em que Bruce Wayne tem que pintar o olho, entendeu? Ou, pior, o Alfred pintando o olho do Bruce Wayne. Quem que pinta o olho ali? É. Né? Ele, tipo, e ele usa o quê? Ele usa um pincelzinho, ele passa com uma mão. Eu acho que ele usa o primer primeiro, né? Eu acho que ele usa o primer. Não, ele tem que preparar a pele. Ele usa, ele passa um hidratante. Aí, a pele. Aí passa o primer, depois do primer ele até passa um corretivo. Até porque ele fica muito suado, né? E tal. E aí então, depois do corretivo ele passa. Ele, como ele maquiagem. Fica muito suado, ele deve usar uma base, uma coisa daquelas. É, anti. Como fala? Primer aderente. Faz isso. É? Primer segura a maquiagem. Tipo, primer e um spray que você passa depois que você faz a então, maquiagem, pronto. Você passa um Bruce spray Wayne que ele tem segura. Que passar o primer e depois e aí o spray. Passar a maquiagem preta em cima do olho. E depois o spray. E depois o spray fixador. Isso. Pra o treco não cair, porque ele vai lá suar. Ah, vai lutar com o Bane, vai escorrer. Aí sabe vai escorrer, outra coisa vai que não mostram também? Quando ele volta pra casa todo quebrado, todo fudido, o Alfred passa a faixa na costela dele, que ele tá com a costela e o quebrada. Né? Aquele e o algodão que com não demaquilante, é né? Não é algodão, é aquele. Como chama isso que tira? Demaquilante. Um redondo. Demaquilante. É. Demaquilante. Porque se ele não fizer isso, aí o Bruce Wayne depois tem que ir pra festa, né? Ele... Ah, a pele dele vai ficar horrorosa, né? A pele dele vai ficar cheio de espinha em volta do olho. Pois caraca, é. Vai ficar aquele olho. Não, ele vai ficar um urso panda, porque você fica um repara urso panda quando ele passa. Quando ele chega em casa e o Alfred enfaixa ele. Ele já tá com o olho normal, né? Então ele primeiro tira a maquiagem e depois ele cuida dos ferimentos. Primeiro ele tira a maquiagem, depois ele cuida dos ferimentos. Porque são prioridades, né? Tudo na vida. O Batman sempre pensa na beleza. É uma questão agora, de prioridade. Agora eu tava pensando aqui personagens que usam a bolsa cruzada ou uma quase pochete. O Cable, por exemplo. Cable. O Cable dos X-Men. Cable, que é um fodão, né? E Cable veio do futuro. Ele veio do futuro. Cable sabe o que já é. O que é. Pochete é tendência. É. Oh, o John Marston, do Red Dead Redemption, tem algumas horas que ele usa também a cartucheira. Sim. Os caras de faroeste, muitos deles usam aquele ponche e tem aqui a cartucheira. São caras bem de vida, entendeu? Os caras que bem entendem. De vida. Eles entendem Thiago, o que tá acontecendo. Cara, eu acho que o organismo... Sabe? O organismo da pessoa... Eu acho que o nosso DNA... Falou muito sério, né? Thiago. O organismo... Pareceu horário político, assim. O organismo, nosso DNA... No que DNA, se refere... A Dilma que fala assim, no que se refere... No que se refere ao organismo. No que se refere ao genes, tá? Ao genes. Ao genes. Ao genes. Pensa o seguinte, a moda vira e tal, você começa a se vestir de outro jeito, aí falam que você tem que usar o telefone assim, aí não sei o que lá. Mas o seu corpo não tá sabendo. A gente, no grande esquema cósmico das coisas, entendeu? O nosso DNA não está preparado. A coisa mudou em 10 anos e aí você já tem que ser... O corpo está adequado para outra coisa. Ele, quando fala assim, comecei a entender o ombro nu... Ah, a gente usa uma toga, a gente usa o ombro... A gente ficou, sei lá, quanto? 30 mil anos usando a toga. E aí o corpo, aquele roupa de leopardo, entendeu? 30 mil anos. E aí depois mais não sei quantos mil anos usando a toga. E o outro... Né? E aí agora fica mudando, o cara fala, pô, cadê a toga, velho? O corpo pede, o corpo clama por uma vestimenta que, eles te, que está lá dentro de você. Inclusive, tá lá no DNA, fica entendeu? Ecoando, fica ecoando na minha cabeça. Cadê a toga, velho? Cadê a toga, velho? Cadê a toga, velho? É isso. E aí não dá, cara. Não dá. E você vai lá, porra, coloca a camisa, coloca... Eu vou dormir, eu acordo coloca todo gravar. Dia. E o um negócio que eu penso, cadê a toga, velho? Omelete Nights. Paz. Amor. Rihanna. Fé. Rihanna. Rihanna. Fiquemos aqui com mais um Omelete Nights, o primeiro de muitos. O Omelete Nights, para você refletir, você que está aí no ônibus, você que está aí no metrô, no transporte público, que você que está aí ouvindo na sala de aula, no trabalho. Na sala de aula. Você que está em casa sozinho ou acompanhado, que fique com esta mensagem. Tudo o que eu quero é poder te chamar de meu filho. Ai, gente, já fui pro WhatsApp. Não quero mais. Omelete Nights. Hasta la vista, baby.